meus olhos que te mostram. Sete vidas pra arriscar, alguém pra confiar, vem dos olhos que me mostram. Sete males desbravar, só pra eu desvendar, antes que façam eu posso. Busca alguém pra confiar, com fé que vai durar, vem dos olhos que me mostram. Sete dias a esperar, melhor te convidar, antes que façam por mim. Entendo o tempo e esqueço do fim. Só pra dar um susto nos pais, eu já sabia, tanto faz. Let's take my hand and close your eyes. No. Yes, babe, we can now, we can fly. So high. E o que é bom, eu sei que volta. O que no relógio eu não contei. Vi semelhança onde não tem. Criei esperança e nunca me fez bem. Criei esperança e nunca me fez bem, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Mas adoro esse clima tenso quando te convenço pelos olhos que me mostram. Sete vidas pra arriscar, alguém pra confiar, vem dos olhos que me mostram. Sete males desbravar, só pra eu desvendar, antes que façam que eu posso. Busca alguém pra confiar, com fé que vai durar, vem dos olhos que me mostram. Sete males desbravar, só pra eu desvendar, antes que façam por mim. Entendo o tempo e esqueço do fim. O fim é término, estágio cético, envergonho ético, sem crédito pra dama que clama pelo meu crédito. Acredito em espíritos mesmo sendo inédito. Prefiro esses ciclos melhores a cada sexo. Somos bons pacientes, convite sem os tons, emissão de sons, tântrica dos tons. Cada peça uma descoberta, oferta sem cupons, esperta. Enquanto aperto, segunda enrolada no edredom. Com nossos planos distantes, lembra, eu sendo prestante só pra entreter cada instante. Não foi em vão, né, dé, em vão, não há razão. Na busca de um sentido mais óbvio pra essa visão de harmonia perfeita, a própria vida rejeita. A programação já foi feita, deita e abraça o silêncio que estreita. Mas orienta e cria o homem que nasce. Os limites que não condizem com a sua suspeita. Então deixa renascer. Eu também quero um amor platônico, sem ser irônico. Eu até perco a classe, eu me perco nas frases, mas vou tentar relembrar o que eu não devo pensar, mas eu penso.